Comandou, voo 1885, efetuando os desvios à esquerda, proa 175 por aproximadamente 40 milhas. Sustento, voo 1885. Bom, 1885, suba restrito a New York 340 e após desvios, voa direto Bridge. Este restrito 340, após desvios, direto Bridge, o 1885. Oito oito cinco, chame o estado Recife 1251. 1251, vou 1885. Gol no 398, essa certificação autorizada a chegada à Mari, deixa para o nível de voo 050. Mari 050, gol no 398, Tucuana, Proetap, presta uma informação de Mari. Gol no 398, está autorizado direto ao Mari, é o número 2 na aproximação, está livre de redução de velocidade. Gente, eu estou precisando presente de Proetap, senhora, tem uma informação de Mari. Gente, foi autorizado o Itap, o gol no 398. Ah, ok, eu estou precisando falar, autorizado o Mari. Dois de saque da presença, de velocidade, bom no 3-1. Para a ONE, descendo 2,000 feet, let's go last time, report 7. Gente, o gol 398, proa 045. Companhia Salvador, boa noite, 7-7-4-8. O Webjet 6748, essa certificação autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 060. 060 na Mari, Webjet 6748. Tá livre, eu pro 060, web 6-7-4-8. Guará, One Eight, Hotel Tower, 118, decimal 95. Roger. Salvador Tower, Guará 18, final approach, landing gear down lock. Roger, Guará 18, clear to land 1810, wind 090 degrees, 09 knots. Clear to land, Guará 18. S7-5827, Xireca, acionamento, posição 4. Autorizado, tira para o táxi. Bono 398, desça para 2000 pés, o ajuste no 015. Está presente 2000 pés, com um ajuste Bono 398. Web 76748, desça para 3000 pés, ajuste no 015. Para 3000 no 015, 6748. Número 04, a sua identificação cruzada pela Damari, disparou o nível de voo 050. Mari, para 50, identificou o 604. Autoriza a prova de etapa para o 6748. Web 6748 está autorizado a approach ITAP. Essa voz é ITAP, 6748. Gol no 398, você está retornando a, para approach ITAP? O 398 retornou a approach ITAP, tá? O gol no 398, voa direto Duna? Direto Duna, gol no 398. Taxi 754, 354, 355, alterna com 154 a bordo, altímetro no 06, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, chame Torre 198, decimal 95, bom voo. Parte Índia Alfa, 295, 06, obrigado, boa noite, web 57. Está nível 170. Ok, obrigado. Controle Salvador, é o trip 5218, ascendente da Eco. Trip 5218, a sua identificação, cruzada chegada a Mari. Desça para o nível 070. Para o 070, chegada a Mari, trip 5218. Alô, 4771, autorizado Campinas, nível 360, via Perzulu 16. Saída da Euleda Bridge, decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5162, coteja. Autorizado Campinas, ajuda 360, via Perdulo 16, da Euleda Bridge, decola da 10, curva direita, 5162, transponder 208, controle Bazu 4071. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama na 471. 662, pronto para 4. Pronto, Copeta 3, 662. Autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10, saída Puka, transição Zipar. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5157, coteja. Autorizando Natal 370, Puka Zipar, Upper Zulu 10, decola da 10, curva esquerda, 108, 5157, 3662. Boa noite, web 5827, alinha e mantém pista 10. Alinha e mantém 10, web 5827. Esquenta uniforme, é a torre. Esquenta de fá, prossiga. Bom, 319, sou autorizado no LS, é porto estabilizado. Portaria estabilizada, VGS 3193. O ABM 748 reduz para 1909, vocês vão entrar 8 milhas, está com 209 de grau de speed, com banho de 737. Reduzindo a ABM 748. 320 via Upper Whisky 50, saída da Euleda, Porto Seguro. Decola da 17, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5154, coteja. B5827, livre da colagem 10, vento 080 graus, 08 mais. Aciona 10, LJ 5827. Fechamento correto, informa pessoas a bordo. Altímetro 10 no meia, para acionamento, chama a torre 198 decimal 95, bom voo. Fala, boa noite, acionando a 3 no zero. Prossiga. Com eco, aguarda 390 Recife. Autorizado Recife no 350 via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5155, coteja. 350 para Recife, autorizado, Upper Whisky 8, Puca, Aracaju, decola da pista 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5155, o 6310, 06. Cotejamento correto, chama para inspecionamento. 63, por favor. Controle, objeto 527. AB527, contato radar decolagem, sua para o nível voo 360, cedo da Euleda Bridge. 360 da Euleda Bridge, pode voar Leda direto? Pode 2000 direto Leda, 527. Pode 2000 Leda, obrigado. Número 04, voa na proje, dona. Já tá voando, dona. 604. Seja para 2 mil pés, ajuste no 0 no meio, gol 1604, estalho de restrição em Itap. Livre da restrição em Itap, descendo para 2000 com 1016, gol 604. Web 6714, desce para 2 mil pés. 2000, 6714. Noite 3858, autorizado Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19. Saída Momo, transição Frote. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5160, coteja. Autorizado Fortaleza, nível 370, saída Momo, transição Frote, via Zulu 19, decola da 10, curva esquerda, controle 5160. Protejamento correto, chama para inspecionamento. Negativo, pista seca. Seca, obrigado. O BIM 6748 se avisa para aproximação para ficar 6 milhas e meia com 150 graus. 5219, reduzir para 1709. Para 1709, vai reduzir o 5219. 398, vento 080 graus, 09 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, voo no 398. Receptor e alerta de 6748. Web 6748, completa aqui minha torre 118 decimal 95. Confirmando, torre 2195? 95. 95, obrigado. Salvador, boa noite, Web 6748. 604, está autorizado para o LS, porto estabilizado. Autorizado LS, porto estabilizado, 604. 7-6-7-4-8 Trip 5-2-1-8, ultrapassa o curto localizador. Novo limite será radial 290 Salvador. Aguardando o vetor final para interceptar. Ok, 7 vai passar o curso limitado pela 290, aguardando nova orientação. Jet 5827, chama o centro Recife no 251. 251, 5827, obrigado, tempo. Autorizado, chama para o táxi. Pé 748, livre pouso 10, vento 090 graus, 08 nós. Livre pouso, 6748. 748, solo aos 43, direita 1219. Direita 1219, 6748. Completa, torre 1, 1, 19, 9. 285, correto. Trip 5218, descarga 2000 pés, aporte estabilizado. Para 2000 pés, informa, já está estabilizado no lock. Gente, o trip 5218, aguarde apenas o processo para a torre. Gente, trip 5218. Alfa, 2 Juliette, portão 9. Autonomia 66, 4 horas de autonomia, tá com pessoa. Confirma pessoas a bordo e autonomia? 1 no 66, 4 horas de. Gente, 1 no 66 a bordo, altímetro no 0 no 6, táxi via India Alpha, no ponto de espera torre 1 no 8, 5 com voo. India Alpha, 1 no 8, 9, ponto de espera torre.